sable, balançable.

Canal 2. Quero-te só pra mim. só pra mim. Sem saber se tudo aquilo em que eu sei.